Ok, pessoal, bem-vindos a mais um GSL, o vosso programa da Rádio Transmundial, Rádio Gospel da Covilhã, Rádio Gospel da Bélgica, Rádio Gospel em Moçambique e na Rádio Conselho de Mafra. Vocês estiveram a ouvir uma música que a rádio ainda não passou, é um novo artista, Enoch Silva e Sus Muchachos. Nós já vamos começar a vamos conhecê-los um pouco, eles estão aqui todos em estúdio. A música que ouvimos é O Meu Deus é Incrível. Pessoal, bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por estarem aqui e por nos darem a conhecer o vosso trabalho. Antes de conhecermos o Enoch e o seu trabalho, eu gostava que apresentasses os teus... Os meus muchachos. Exatamente, os teus muchachos. Claro. Eu sei que tu tens aí ao teu lado o guitarrista, que é internacional, é o Jonathan. É o Jonathan. Ok. Bandit. Johnny para os amigos, ou assim, não sei. Depois no baixo tens o... Pois no baixo tenho o João, que está a sorrir imenso neste momento, não sei porquê, não sei. E também é, que é por acaso irmão do internacional Jonathan. Olha. E só que ele não é internacional, infelizmente, não é? Mas nós já estamos a tratar disso. E depois temos ali o nosso caro Ariel, nas batuques e assim. Não, estou a brincar, na bateria, que hoje não é assim bem bateria, mas... É o Carrón. É o Carrón. Ok, vamos então conhecer um pouco mais. Enoch, tu és um artista novo na vária acepção da palavra, porque vais lançar o teu primeiro álbum para o ano, se eu não estou em erro, certo? Se Deus quiser. Exatamente. És novo de idade e és novo nestas andanças, certo? Sim. Ok, então agora eu quero saber, quem é o Enoch? Quem é o Enoch Silva? Então, eu tenho 20 anos, ok? Sou novo, né? Posso dizer que sim. Estou na faculdade, no terceiro ano, estou a estudar marketing. E pronto, os meus pais são brasileiros, eu sou missionários aqui em Portugal. E eu vim para Portugal com 3 anos. E desde então eu tenho vivido sempre cá, em Portugal. E aqui mais na região de Sintra. E pronto, basicamente, não sei se posso dizer muito mais. Como é que um estudante de marketing vai pegar em música e tenta, vai lançar um CD? Como é que isto surge tudo? Então, eu desde muito cedo, os meus pais são missionários da Jocum, que é Jovens com Missão, que tem um ministério para jovens e crianças, que são os King's Kids. E eu desde muito cedo estive sempre envolvido nesse ministério que abrange o evangelismo em diferentes vertentes, tanto a nível de danças, de música, como trabalhos de mãos, trabalhos em orfanatos, etc. E isso é muito o peso da música em mim vem muito dessa parte. Foi onde eu cresci mais a nível musical, posso assim dizer, e desde novo tive contacto com pessoas que estavam envolvidas com a música, que mais tarde também me levaram para esse meio. Pronto. A música que ouvimos logo de início chama-se O Meu Deus é Incrível, e presumo eu que não conheço as músicas todas, mas presumo eu que Deus e a tua vivência com Deus seja um tema recorrente nas músicas. Sim, sim, claro. Tenho que fazer a pergunta. Deus vende? A Se música? Deus vende? Sim, na música. Achas que é um... alguém que nós sabemos quem é, que nós vivemos com ele, que sabemos quem ele é, mas achas que cá para fora vende? Eu acho que sim. Eu acho que é impossível de não acontecer. Ok. Então, se calhar, vamos ouvir uma música. E hoje é algo diferente. Vocês ouviram logo inicialmente uma música gravada ao vivo pelo André Mata, que está ali atrás ao pé do Amigo Invisível, aos comandos da mesa de som. Mas agora vamos fazer diferente. Vamos ter a música mesmo ao vivo aqui. Enoch, que música é que vamos ouvir? Sim. A música que nós vamos ouvir agora chama-se Maravilhoso És. Ok, vamos ouvir então o Maravilhoso És. Tudo está em tuas mãos, desde o amanhecer até ao fim do dia. Posso ver que és real, tua perfeição é a razão. Leva o meu ser a te adorar, estou grato pelo teu grande amor. Tudo que tenho, preciso ir a espírito. querer ser mais como tu. Quem é digno de receber louvor e adoração? Quando tudo o que existe profana a tua criação. Gostaram? Eu gostei imenso. Se vocês quiserem ficar a conhecer um pouco melhor o trabalho do Enoch e seus muchachos, com o seu artista internacional Jonathan, vão até à página do Facebook, facebook.com/ministério, tudo pegado, Ministério Enoch Silva, e fiquem a conhecer, façam like, claro, e fiquem a conhecer um pouco melhor. Tem lá também os contactos, se vocês quiserem entrar em contacto com a banda, e quem sabe, a gente marcarem um concerto, tem lá também o e-mail para o fazerem, dcagenciamentos@gmail.com. Enoch. Sim, João. Estas músicas, todas as músicas que tu tocas, que tu cantas, as que vão sair no álbum para o ano, elas são escritas por ti? As letras são tuas? Uhum, são. Como é que é o processo de escrever as músicas? Isso é uma pergunta interessante. Na verdade, eu... Não escrevo assim há muito tempo. Não é uma coisa que eu cresci a fazer, escrever. Não foi a minha adolescência nem a minha infância, mas fui desafiado a isso. E não sei, foi uma coisa que foi fluindo, não era no momento certo. Aliás, a maioria das vezes em que eu tirava um tempo para fazer isso, nunca saía nada assim de jeito. Mas, não sei, acho que é uma coisa natural e que também tem muito a ver com aquilo que eu vivo ou que eu estou a viver num certo momento, ou alguma coisa que eu leio na Bíblia ou etc. É um pouco por aí. algum momento ou algo em específico que te façam ter mais inspiração para o facto? Eu não estou a falar da namorada. Não, não. Alguma música que tu tenhas, alguma letra em específico que venha de algo que tu vivestes em particular e que te tenha levado a escrever essa música? Sim, algumas até. Uma assim, talvez mais recentemente, eu escrevi, chama-se Preciso de Mais, não vamos tocar hoje, mas pode ser que no futuro possam ouvir. Chama-se Preciso de Mais e é uma música que fala sobre muitas vezes nós deixarmos muita coisa se tornar uma prioridade na nossa vida, muitas coisas tomam o controle da nossa vida sem nós querermos, na verdade, e que muitas vezes isso nos impede de continuar a caminhar com Deus, e que a música fala um bocado sobre isso e sobre nós precisarmos de voltar sempre a Deus e de termos uma dependência total dele, e que não seja só em momentos de aflição, mas que seja uma busca constante, né? Quando algum artista lança um CD, normalmente tem o objetivo de dar a conhecer o seu trabalho, dar a conhecer a sua mensagem, vender, etc, etc, etc. E depois nós podemos assistir a algumas situações de artistas que fazem um loop autêntico e viram o bico ao prego e aquilo que cantavam, o estilo que cantavam, vira completamente. Onde é que tu queres chegar com as tuas músicas? Não sei, na verdade eu estou numa fase em que o que eu quero é que aquilo que eu escrevo e aquilo que eu canto faça sentido para alguém, que alguém se possa identificar com isso. Nunca pensei muito naquilo que eu vou fazer um dia, ou muito assim no futuro muito distante, se isto vai continuar ou não, não sei. Mas sim, é de facto que as pessoas possam identificar e que isso também as possa levar a se aproximarem mais de Deus. Se isso for um instrumento para que isso aconteça, melhor ainda. Deus está no centro das tuas músicas, da tua vida. Já percebemos isso. Tu tocas, tu cantas, tu compões, mas depois tens uma panóplia de gente à tua volta que te ajuda também. Estes sons que nós ouvimos. Os meus muchachos. Exatamente, os teus muchachos. E há pouco, antes de começarmos a gravar e de vocês começarem a tocar, estávamos aqui a falar, eu estava a tentar conhecer um pouco melhor quem tu trouxeste, e tens aqui estudantes de música, estudantes de informática, estudantes que não estudam, mas que passam os livros. Pois, claro. E se calhar íamos falar um pouco com eles. E se calhar vamos começar aqui pelo Ariel. Ariel, tu estás aí sentadinho no canto e pensavas que ias ser o primeiro a falar. Mas, João, tu, estudante de informática, como é que um estudante de informática agarra num baixo e se envolve aqui com estas cantilenas? Basicamente é impossível. Isto, eu antes de ser estudante de informática já tocava. É assim, eu pessoalmente acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu na informática não tenho influências nenhumas para tocar baixo. Nós, o professor, pelo menos nas aulas, o professor não aparece lá com baixo ou com uma guitarra para nos ensinar a programar. Computador ou música? Qual é a prioridade? Opa! Isso é uma pergunta complicada. É assim, no momento é o computador, não é? Pois. Estás despedido. Porque. não é o sentido que, pronto, é o que eu estou a estudar, certamente, e é uma prioridade no momento, mas nunca se sabe num futuro se a música vai ser realmente a prioridade. É compatível, mas tu não estás a pensar fazer control alt delete nenhuma das coisas? Não, de momento não. Obviamente que não. Até porque eu, não agarrado ao computador, não tenho estes muchachos todos. Oh, tão querido. Podes lá ter uma fotografia, é a mesma coisa. Ariel, tu que estudas música, conta lá, como é que é envolver-te com um projeto musical que tem tudo a ver com aquilo que tu estudas? Como é que tu te sentes nesse papel? Sinto-me bem porque, primeiramente, estou a estudar música e ou seja, eu estudo para tocar, para depois tocar com bandas e em lugares, e basicamente estou a fazer aquilo que vem e tenho estado a estudar. Mas claro que há projetos e projetos, e este é um projeto que me alegro muito de estar, porque estou rodeado de pessoas, amigos de longa data, amigos de que eu cresci e também que têm muito talento e sabem tocar, não? Porque eu não toco com a gente, não sabe tocar. E eu não entrevisto gente sem talento. Ok, e agora vamos falar aqui com o artista internacional, Jonathan. He's back from the States, here to RTM. Jonathan, how do you feel playing with Enoch? What's your name, please, first? My name is The Bold Man. Oh, The Bold Man. I'm feeling very, very good. Ok, Jonathan, tu também és estudante. Como é que tu te envolves aqui com o Enoch e como é que tu... Já agora, o que é que estudas? Que eu não percebi há bocado. Eu tento estudar audiovisual e multimédia. É verdade. Tu és o tal técnico de som que toca, mas afinal quer ser técnico de som. Não, isso é tudo um mito. Mata... Não. Não, eu não percebo grande coisa de som. Só percebo o que é um XLR, um jack e pouco mais. O básico. Desde que não faça feedback, está bom. Nunca fiz. Como é que é? Tu conheces estás a começar a conhecer um lado, que é o lado atrás da mesa de som, atrás do PA, atrás dos bastidores, mas também estás no palco, a tocar com o Enoch. Como é que é conjugar isto tudo? Antes de mais, para as pessoas não ficarem a pensar, eu não faço som. Antes de mais. Não, mas relativamente ao Enoch, a minha história com o Enoch já vem um bocado de trás. Que eu... foi uma coincidência. Eu e o Enoch conhecemos. Enoch, há quantos anos? Há um evento chamado Teen Street. Tornar as coisas mais difíceis. Não sei se as pessoas conhecem. Há um evento chamado Teen Street, que é um evento realizado na Alemanha. Eu, na altura, conheci o Enoch e nós tivemos uma série de anos sem nos falarmos. Até que o Mata, basicamente, que está agora a fazer umas macacadas atrás, até que o Mata desafiou-me a ajudar o Enoch. E na altura o Enoch já tinha as músicas feitas, foi lá para a minha casa, eu de pijama, logo pela manhãzinha, malgré, não é? Mas logo que ali. Visão. Diz? Mas que visão. Mas que visão, não é? Eu de pijama, logo pela manhã, e o Enoch desafiou-me para ajudá-lo nesta sua jornada. Ok. Esta música que eles compuseram enquanto ele estava de pijama foi o Back to Helm Street. Ok, o que é que nós vamos ouvir agora? Agora não vamos ouvir um original, vamos ouvir uma música de um artista que eu admiro muito, mas já sou suspeito também, né? Mas chama-se Heber Marques. Ok. Que ninguém deve conhecer, né? Não. Eu acho que não. E... Deixa-me dizer que o Heber já esteve aqui connosco e ele tem pânico das minhas perguntas, eu não percebi porquê. Ok, o que é que vamos ouvir? A música é... Nós vamos ouvir uma música que não é, na verdade, assim, aquela música que toda a gente se deve lembrar. É uma música do primeiro álbum do Heber, chama-se Desperta-me, que eu gosto muito, acho que a letra é muito bonita e faz muito sentido e pronto, é isso, vamos tocar. Eu lembro-me da música. Gostas? Eu conheço, gosto. Eu tenho certeza que vais gostar. Gosto mais do que o Jesus Punk. Ok, vamos ouvir então. Aqueles meninos lá atrás estão na conversa. Como é que é? Então, vamos ouvir. Continuamente quero ir mais fundo. tenho que pedir desculpa ao Weber Marques, mas eu prefiro esta versão à dele. Enoch, obrigado. Há pouco estávamos a falar e já percebemos desde o início que tu és estudante de marketing, e o marketing, basicamente, uma das suas funções é criar valor e satisfação num cliente. Será que podemos dizer que aquilo que Jesus fez por nós na cruz é provavelmente a maior ação de marketing da história da humanidade? Claro, ele pagou um alto preço e nós não temos de pagar nada, na verdade, e temos uma recompensa que é a vida eterna, e ele pagou tudo por nós, portanto, não sei que mais marketing perfeito que podia ter sido feito por alguém se não fosse esse, que é a vida eterna, e não há ninguém que possa dar um produto, se eu posso assim dizer, melhor. Sinceramente, não há mesmo. Ok, vocês estão em casa, não se esqueçam, no Facebook, ponham facebook.com/ministério, tudo pegado, Ministério Enoch Silva, e vão conhecendo um pouco melhor o Enoch e seus muchachos, eu não me canso de repetir isto, que o seu artista internacional, Jonathan. Há mais gente. Esta banda não somos só nós. Ah, não são vocês? Então, temos que ser justos. Então, expliquem tudo. Faltam as muchachas. Ah, ok. As muchachas. As muchachas, que é caro? E o muchacho? Dois. Ok, então quem falta? Ah, não, falta. Dois. Claro. Quem falta? Falta o nosso pianista, um pianista que é o Josué Delgado. E ainda faltam as nossas três vozes, nossas magníficas vozes. Magníficas vozes, e vais-te focar só numa, vá, diz lá. Não, é no Gabriel. Tu realmente. Pois, é o meu irmão, que é o Gabriel Silva, a Ulda Marques, e a minha namorada, não é? A minha belíssima namorada, a Mariana Santos. Também temos nos teclados o Bruno Piffen e o nosso grande técnico de som, Aka qualquer coisa, Aka mais tudo aquilo que se pode fazer no mundo, que é o André Mata, ilustre. E acho que, pronto. Eu conheço o André há alguns anos, o André Mata. E tenho que vos dizer, se calhar nunca lhe disse a ele injustamente, mas tenho que vos dizer, sinceramente, que ao longo destes anos foi um privilégio vê-lo crescer e ver o coração dele no serviço e na obra. Nós estamos quase a terminar, mas não fiquem tristes, porque para a semana eles vão cá estar connosco. Como habitualmente, esta malta fica sempre uma semana a pão e água aqui dentro do estúdio, e depois nós... Bem, vai ficar um cheiro aqui que não se pode. Mas antes disso, eu gostava de fazer uma pergunta ao Enoch, antes de terminarmos, que também já fiz há pouco ao PC da banda. Há bocado perguntei computadores ou música, e agora pergunto a ti, marketing ou música? Isso é uma pergunta muito difícil. Para mim seria a música, mas vamos ver. Okay, então eu vou reformular a pergunta. Não, não reformulo. É fácil. Marketing ou música? É os dois. É os dois, mas a música tem mais percentagem, não? Okay. Tem mais peso. Ok. Há muita gente que nos está a ouvir que nunca conheceu Deus e nunca ouviu falar de Deus desta forma. Conhecem Deus provavelmente como aquele senhor das barbas, com um cajado na mão, que está sempre pronto a dar já acabou? Ok, eu vou muito rápido. Enoch, o que é que tu tens a dizer a essas pessoas que estão lá, que nunca conheceram Deus e que acham que ele é um ser esotérico? Olha, se quiserem, têm a Bíblia, têm imensas literaturas e sites que hoje em dia estão repletos de palavras muito, muito sábias, mas eu só vos posso dizer que Jesus vos ama muito, Deus vos ama muito, e ele não quer cobrar nada de vocês, ele não quer vos tirar nada, ele só vos quer amar e ter um relacionamento de amizade e de amor com vocês, e que vocês possam estar abertos a recebê-lo nos vossos corações. Ok, obrigado. Vocês desse lado, não fiquem tristes, nós vamos ter mais música, vamos passar já o genérico, é de propósito, é para vocês para a semana ouvirem mais um pouco do Enoch e da sua banda. Fiquem bem, Deus vos abençoe, e a vocês muito obrigado e até para a semana. só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e o rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tacarelo. Esses programas que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.